produção de Castanhal. Banda Vozes 9, a voz do amor. Me desculpa por não te amar. Estou aqui só pra terminar. Me compreenda, é melhor assim. Eu já sofri demais, chegou o fim. Vou apagar a tatuagem com teu nome. Sabe aquela música do Bruno e Marrone? Já deletei do meu celular.